abraçar e te beijar mais uma vez. Vem cá, meu coração, meu sonho de paixão. Eu quero te abraçar e acordar, sentir a brisa da manhã. Luz, câmera, ação. Vou filmar seu coração. Tudo que a gente viver. Tentar te entender. Luz, câmera, ação. Vou filmar seu coração. Tudo que a gente viver. Pra tentar te entender. Por que você não diz pra mim se existe alguém em sua vida? Viver assim não adianta. Você já sabe que meu coração é seu. Vem pros braços meus, não fique triste assim. Te quero só pra mim. Me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez. Vem cá, meu coração, meu sonho de paixão. Eu quero te abraçar e acordar, sentindo a brisa da manhã. Ele chora com pena desse coração. O tempo passa, a distância fico a te imaginar. Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está. Eu olho pra janela, vejo a noite, o frio, o medo a me envolver. E me pego a chorar por perceber que não tenho você aqui. Sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer. Tento esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais. E toda nossa história de amor você jogar pra trás. Aumenta cada dia essa distância entre nós. Eu pego o telefone, ao menos posso ouvir tua voz. O verdadeiro amor, o tempo e a distância nada pode separar. Sou como o sol, você e a lua, é tão difícil de se encontrar. Fico desesperado, pois não sei o que fazer. Só não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ter você aqui, perto de mim. Me sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer. Você do meu coração.

Banda Liba, volume 9. Me dei mal, mas sei que um dia vai se arrepender. Pois ninguém no mundo mais amou tanto você. E quando cair a ficha, você vai querer voltar. Tá pensando que vai ter que pagar? Sente na pele o que eu senti ao me deixar. Nem quero saber o que vai falar. Palavras doces não vão mais me conquistar. Tá pensando o quê? Sente na pele o que eu senti ao me deixar. Nem quero saber. Nem quero saber. Palavras doces não vão mais me conquistar. Alguém aí já amou na praia? E você, João Filho? Pode crer que sim. É bom demais. Aquele ventinho na bunda. Simbora, Mastruz! Deixa aqui. Roda de Caju, o vício do forró. Me diz o que afastou você de mim. Não entendi porque me disse adeus. Sentir o gosto amargo da desilusão é demais pro meu peito. Cada pano que eu fazia, cada verso e poesia, dividia com você, só fazia pra você. Pelos cantos sei que chora, sei que aumenta toda hora uma vontade de me amar. Diga se não desejou o meu calor das madrugadas. Eu tô em certeza, você deu mancada. Agora você corre solidão. Sou um homem certo pra você pra toda a vida. Essa nossa história está mal resolvida. Manda vem correndo pro meu coração. Diga se não desejou o meu calor das madrugadas. Eu tô em certeza, você deu mancada. Agora você colhe solidão. Sou o homem certo pra você pra toda a vida. Essa nossa história está mal resolvida. Volta bem correndo pro meu coração. Nota de Caju, o vício do forró. É com muito prazer que agora convido esse irmãozinho Alejandro do Forró Duquesa pra cantar com a gente, apaixonando os corações. Canta, Alejandro. Cada plano que eu fazia, cada verso e poesia, dividia com você, só fazia pra você. Pelos cantos sei que chora, sei que aumenta toda hora uma vontade de me amar. Se não desejou o meu calor nas madrugadas, eu com incerteza você deu mancada. Agora você come solidão. Sou um homem certo pra você pra toda a vida. Essa nossa história está mal resolvida. Volta bem correndo pro meu coração. Diga se não desejou o meu calor nas madrugadas, eu com incerteza você deu mancada. Agora você colhe solidão. Sou um homem certo pra você pra toda a vida. Essa nossa história está mal resolvida. Volta bem correndo pro meu coração. Diga se não desejou o meu calor nas madrugadas. Plantou incerteza, você deu mancada. Agora você colhe solidão. Pra você, pra toda a vida. Essa nossa história está mal resolvida. Volta bem correndo pro meu coração. Valeu, moçada da Moda de Caju. Foi um prazer cantar junto com vocês. A tua existência é minha vida, meu sustento. morrer de amor. Só depende de nós. Pega fogo os lençóis quando estamos na cama. O amor é demais.